techno, it was disco. My Radio 1, this is Disclosure. A kaleidoscope of sounds, it was truly underground. This is Hot Since 82. Then UFO. New York, Ibiza, and Miami all wrapped up into one. Hey, this is Dark Song. This is Armin van Buuren. It was an essential mix of the cloud where we can dance and sing out loud. Raise your hands in the air and let's do a mic check. Make some noise! Obrigado to a scream tonight. Excellent show. And I'm Pete Tong, welcoming you to this very special Essential Mix tonight. With the 2014 World Cup kicking off this weekend in Brazil, we've asked one of the world's best crate diggers and selectors of Latin music to put together a 100% Brazilian Essential Mix. We're talking about the legend behind Brownswood Recordings and Talking Loud back in the day, and the man with the biggest record basement in North London. Here he is to tell us about his very special Essential Mix and the country and the music which has inspired it. Hi, this is Giles Peterson, and it's an absolute honour to be able to bring you a World Cup Essential Mix. I've been able to just get into my Brazilian collection and come up with something hopefully you're going to enjoy, incorporating the heritage, the background, the roots of Brazilian music, and slipping in a few bits and pieces from the contemporary scene, electronic, a little bit of Sam bass. I've got some music from my new album, which is called Brazil Bam Bam Bam. The project is by Sonzera. Then some specials as well, including a new dub version of one of the tracks called Jibaba that hasn't been heard before. It's all about Brazil, and hopefully it's going to be a great soundtrack for a celebration of football, music, and a beautiful country. Brazil! Oh yeah, right. I just got back from Brazil, or Brazil. You know, I was walking on the streets in Brazil, and I saw this guy. He was beating this little drum, and it was a carnival time, and it was great. The guy was the samba himself. Then I said, hey man, what is your name? And he said, my name is Samba. I wanna tell you about this samba, samba, samba, samba going samba lá. Down in Brazil in the carnaval, the people dance all day long around the town. I wanna tell you about this samba, samba, samba, samba going samba lá. Passa por uno, no pasa por otro, y pasó, pasó, no pasa por otro. Que lo cerca, viene al fondo, muy marcados los atacantes brasileños. Atrás para Wright, ahora Bobby Charlton. No hay ingleses para pasar la pelota, hay que tranquilizarla, esperar la colocación de sus compañeros. Va caminando Bobby Charlton, cercado por Pelé. Tiene Mulley, a él pasa el balón. Va Mulley, Dirk Peters, puede pasar a Peters. Prefieren de la vía, lanzamiento largo, muy peligroso para Wright. Ahí viene Wright por el tiro largo. drama. Yeah, my business, that's my business. My mind's on my business, way too busy. Yeah. You can come and look on my who the hell is he? Yeah. Unashamed, unprivy, yeah. No dirt in my ditty. Yeah. Whoa, you won't you slow down? Cool, cause we really do know now. Ring on my Rosie that goes round. Take big man for some circus clown. Me and my, the whole no surplus pound. Now, rule with the penny them smoking for. Hot steps, I'm looking at the open door. Reason and time shows you came here for. The sweetest taboos are ooh la la. Wanna take a step in my two-seat car. Drive stick so we really don't rev that fast. More dignified with vintage cars. Mais que parte sem rancor. De choro e dor por amor, mais que parte sem rancor, sem aquela de choro e dor por amor. Então se posicione, quem é real não se esconde. Eu sei se som bem alto e se emocione. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto e se emocione. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto e se emocione. Mandando um som de cabelo black, usando batom. Tô de moletom, quebrando no flow. Subindo a ladeira, curtindo que é bom. Salve sabotagem, MC de compromisso. Cumpre seu papel no set, é que a gente te mantém vivo. Andando por entre os becos, eu vou. Andando por entre os becos, eu vou. Eu sei se são bem alto, eu sei se são bem alto. Yeah.

México. Los capitanes, Carlos Alberto por Brasil, Paquetti por Italia. Esta es la cuarta Copa Mundial de Pelé. Probablemente sea la última. Los exuberantes locutores de Brasil esperan el gran momento. Tostao empuja. Rivelino centra. ¡Pelé! ¡Pelé! A los 19 minutos Brasil tiene un gol de ventaja. Gerson agradece a los dioses. Alberto si no pudo detener el tiro de Pelé. Es una desgracia que comparte con otros porteros. Brazilian World Cup special for the Essential Mix, a musical odyssey put together by Six Music's legendary Giles Peterson. Don't forget you can listen to this mix anywhere, anytime, any place on the iPlayer radio app, which is completely free. And you can also get a full track listing for the mix on the app or by going to the Essential Mix pages on Radio 1's website. Continuamos con Giles Peterson. Incredible. Dois minutos depois, uma boa trama do nosso ataque. Um passe de Júnior e gol de Careca. Brasil 1-0. Que alegria. Parecia que ele ia ser mesmo festa. Samba, samba, samba, viola, samba, lá, samba. brasileira, capoeira é da nossa cor, birimbau é da nossa cor, e o rio é da nossa cor. Aue, aue, aue, le, le, le, le, le, le, le, le, le, oh. Aue, aue, aue, le, le, le, le, le, le, le, le, oh. Tá no sangue da raça brasileira, capoeira é da nossa cor, birimbau é da nossa cor, o atabaque é da nossa cor. Da raça brasileira, capoeira é da nossa cor, birimbau é da nossa cor, guatabaque é da nossa cor. Aue, aue, aue, le, le, le, le, le, le, le, le, le, oh. We'll be right back.

nossos pandeiros iluminar os terreiros e nós queremos salvar. Há quem chame diferente, noutras terras outra gente, um batuque de matar. Barricada é unir vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem para o meu Brasil. Samba lança, ó, todo mundo no balanço, samba lançou, o samba lança, samba lançou, samba lalá. Esse é o samba lança, samba lançou, foi você que me ensinou, samba lança, todo mundo no balanço, samba lançou, samba lança, samba lançou, samba lalá. Um balançou, balançou, balançou, balançou, balançou, quero ver balançar. Um balançou, balançou, balançou, no balanço que eu vou, eu não quero parar. Esse é o sambalan, sambalanço. Foi você que me ensinou, sambalança. Olha todo mundo no balanço, sambalanço. O sambalan, sambalançou, sambalala. Esse é o sambalan, sambalanço. Foi você que me ensinou, sambalança. Com todo mundo no balanço, sambalanço. O sambalan, sambalançou, sambalala. Minha menina, eu sou. This is BBC Radio 1. If you just joined us, it is half-time with Giles Peterson on our 100% Brazilian Essential Mix to celebrate the 2014 World Cup kicking off this weekend. Please let us know what you think of the mix on our Facebook pages or on Twitter using hashtag Essential Mix. And don't forget to check out Giles' show on 6 Music every Saturday afternoon at 3 or on the iPlayer radio app, of course. Brasil! A segunda tempo. Com Giles Peterson. condições imóvel diante da grande miséria nacional, o otário só pode seguir dopado de sol, da cachaça e de magia. Até um dia acabar de vez com essa nossa evidente necessidade do samba, da necrofilia e da saudade. É um samba de terreiro, é um samba de amor, é um samba de amor, é um samba por inteiro de baba, de baba laú, de baba laú. Eu não preciso de tom, baixo batuque certeiro, basta mulata assanhada, pois sou um partideiro. Sou um bom partideiro de babalaô. É melhor samba de amor, samba de melancolia, samba que atravessa a noite, samba que amanhece o dia de babalaô. De babalaô, de babalaô, onde a vida começou. Só queria falar, só queria te escutar, só queria te beber. Só queria te falar, uma noite de verão, uma noite de lua. Foram feitos pra sonhar, encontra a vida perdida num pique de axé. Segura a nega depois de dar um rodapé. Se doer, deixa passar. Passa um rio, passa o mar, passa tudo que vier. Quem não dança, vai dançar com babalaô. Puxa as meninas no vento, decida logo o que quer. O meu irmão, olhe bem para mim, não se deve quanto é, não se pode. Só queria te escutar, só queria te falar. Se perdeu na multidão, como um pedaço de ilusão. Quando a banda tocou esse samba que vem do mar, só queria te escutar, só queria te beber. Só queria me falar, só queria te escutar, só queria te beber. Copacabana enlouquecendo certos brasileiros em pouquíssimos segundos, deixando-nos completamente tarados, atônitos e lelés. As forças sobrenaturais paralisando-nos. Nós, os fantasmas esfomeados do planeta. Tava jogando sino, uma nega maluca me apareceu. Vinha com o filho no colo, dizendo pro povo que o filho era meu. She was more like a beauty queen from a movie screen. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor and around. She said, I am the one who will dance on the floor and around. Billie Jean, as she closed the scene, then every head turned with eyes that dreamed of being the one who will dance on the floor and the ground. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love, be careful what you do, 'cause the lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one, but the kid's not my son. For 40 days and 40 nights, the law was on her side. But who can stand when she's in demand? Her schemes and plans on the floor and around. my strong advice. Just remember to always think twice. Don't think twice. She told my baby best of three. She looked at me and showed a photo of a baby crying. His eyes were like mine. Danced on the floor and around. Yes, people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me, then the smell of sweet perfume. That happened much too soon. She called me to her room. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid's not my son. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid's not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. Thank you. Papa Santos. O papá. Como nosso novo coração. Nossa poeira levanta do chão. O sorriso que cresce aqui. Do que o amor para entender nessa vida me diz. A cabeça foi mal feita. E é lateral para a seleção brasileira. Aí o Capu. 21 minutos do segundo tempo, 0 a 0. Aí o Capu. Para o Ronaldinho Gaúcho. Não existiu a falta e a sobra do Brasil. O Gilberto Silva. Voltou para o Ronaldinho. Tentou partir o Ronaldinho. Marcação em cima dele. Está difícil. Arrancada ali pelo meio. Se não sair mais, é muito difícil. Ele insiste. Briga pela bola. Insiste o Ronaldinho. Para o Rivaldo. Abre o espaço, bateu pro gol. Olha o Becker, Ronaldinho bateu. Gol! Papá Santos. Sanzira, Sanzira, Sanzira, Sanzira. Minutes with Giles Peterson on this World Cup at 100% Brazilian Essential Mix, exclusively for Radio 1. Annie Nightingale follows us at 3 a.m. and Rob DeBank rounds off 12 hours of dance music on Radio 1 at 5. As we continue... Super! esse porco mudo. Morre cedo na chapa de pé. Olha o pé, olha a mão, olha aí. Olha o homem querendo a mulher. Ninguém sai com ela daqui. Que venha buscar quem puder. Falar assim de tudo, tudo que você podia ser. Falcão. Tocante pela meia. Vai embora. O Éder na esquerda pedindo o Serginho. Fugiu. Olha o Éder. Que bola pro Éder. Vai bater. Atenção por cobertura. de rouge. Travail de rouge. Travail de rouge. Travail de rouge. Pour faire de rhum. Comme il tourne. Il est plus matin. Déjà très l'heure. Coucou de poteur. Coucou poterie. Je vais pas vider. Faut t'en y aller. Je n'en ai pas. Travail de rouge. Travail de rouge. Travail de rouge. Travail de rouge. Hey! você vai ver e vai voltar. E então você vai ver e vai voltar. I tried to talk and tell him, chill, I did nothing to deserve this. But when it didn't work, I wasn't scared, just real nervous and unprepared to deal with rapping, no doubt. My pappy never told me how to knock a out, but now in 95, I'm a survivor, so man on my own. Around with fat lip, yes, you get moan. I'm not trying to show no macho is shown, but when it's on, then it's on. Can't keep running away. These fears and these fears on. Just to get Jack back up in high school, I played it cool just so some real stuff won't get full blown. Being where I'm from, they let the smoke come quicker than an evil redneck can lynch a helpless color figure. And as a victim, I am feeling low key. Feel the keyhole itself got lower than me. So I stood up and let my free form form free. Said I'm gonna get some before they knock it out me. I don't sweat it, I let the book blow in the breeze. In other words, just a breeze, yeah. Ar no pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar. Mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia. de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando, quem nos endireitar não tem lugar ao sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Tudo, muito obrigado to Giles Peterson. An amazing 100% Brazilian essential mix to celebrate the opening of the World Cup 2014. Next week, we welcome back Porter Robinson onto the essential mix. He's got new music in circulation. Rob DeBank is up at 5 a.m. this morning, and Annie Nightingale is next. From me, Pete Tong, enjoy the football. Atilago. Ciao. Essential. Brasil!